Panorama Agrícola para 6 de março de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de terça-feira, 6 de março de 2012, noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, eu sou o Mauro Moirer. O ditado do programa é: quem avisa, amigo é. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica contra o mau hálito. Noticiário: apesar da estiagem, mercado do leite cresce no país. Mantido o programa Juro Zero para Agricultura e Pesca e lançado o programa Agricultura de Baixo Carbono para Pecuária de Corte na Serra. E no quadro Aqua Negócios, você conhece a tecnologia da fábrica de peixe. Críticas ou sugestões, telefone 48-3239-5647, deixe o seu recado aqui no Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Contra o mau hálito, use cravos. Se o mau hálito não passar, procure um médico ou dentista. É hora das notícias. Apesar da estiagem no sul do país, o mercado do leite deve crescer em 2012, segundo a previsão da Leite Brasil, a associação que representa os produtores brasileiros. O setor fechou 2011 com uma produção total próxima dos 31 bilhões de litros de leite, crescimento de 1% em relação ao ano de 2010. Para 2012, a produção brasileira deve passar dos 32 bilhões e 300 milhões de litros, crescimento de 4%. O consumo de leite projetado para 2012 é de aproximadamente 170 litros por habitante, alta de 2% em relação a 2011, porém ainda abaixo do recomendado pelas autoridades da área de saúde, de 200 litros de leite por pessoa ano. Estamos anunciando aqui no Panorama Agrícola o terceiro encontro municipal da Mulher do Campo e da cidade de Vitmarsum, no Alto Vale do Itajaí, em direção ao Planalto Norte, dia 10 de março, no pavilhão de eventos de Vitmarsum. O objetivo do evento é valorizar e fortalecer o papel da mulher na sociedade. Na programação teatro, programação para a festa do colono no meio do ano e desfile de moda. A promoção é da Prefeitura de Vitmarsum e da EPAGRE, com apoio do Santa Catarina Rural, do Senar e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitmarsum. Dia 10, próximo sábado. A Secretaria de Agricultura e da Pesca e o Banco do Brasil assinaram na semana passada 3 convênios para beneficiar o produtor rural aqui no estado. Um convênio operacional para implantar subvenção estadual ao seguro agrícola, que vai beneficiar produtores de milho, soja, arroz e trigo. Um termo aditivo ao convênio operacional que mantém os benefícios do programa Juro Zero aos produtores ligados à agricultura e à piscicultura. E o início das contratações do Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Catarinense, dentro do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O assunto da entrevista de hoje do Panorama Agrícola é fábrica de peixe. Entrevistamos Fernando Silveira, especialista em piscicultura do SEDAP, o Centro em Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE. O que é fábrica de peixe, Fernando? Olá a todos os ouvintes. Gostaríamos de informar que existe uma nova tecnologia sendo colocada à disposição dos nossos produtores rurais. É a chamada fábrica de peixe. A fábrica de peixe nada mais é do que um sistema de criação de peixe em que grande quantidade de peixes ficam concentrados numa pequena área. Os viveiros para estes peixes são feitos de um material metálico e dentro desses tanques metálicos são colocadas grandes quantidades de peixes. Para que não hajam problemas ambientais dentro do viveiro, a água é totalmente recirculada, filtrada e retorna novamente ao tanque. Com isso, não há desperdício de água e não há excesso de uso da água. Então, é uma tecnologia interessante para o produtor, mas ele deve averiguar com seus próprios olhos. Ele deve ouvir o que os técnicos estão dizendo a respeito, para ver se, por exemplo, o custo de produção do peixe feito nessas condições vale a pena? Ele fica barato ou ele fica caro? Ela é uma alternativa ao açude, aos viveiros de criação, porque ela, em pequena área, produz bastante e com pouca água. Mas, como eu disse antes, tem que ficar atento à questão do custo de produção. Qual é a implicância do custo de produção? Tem que ver quanto é que custa para produzir um quilo do peixe. Se esse quilo do peixe ficar mais caro do que o mercado paga, aquela tecnologia não vale a pena. Agora, se o quilo do peixe ficar mais barato do que o mercado paga, aí a tecnologia é interessante. Assim como no açude, qualquer espécie de peixe é possível de ser cultivada na fábrica de peixe? Existem alguns peixes preferenciais para esse tipo de tecnologia. A tilápia é uma delas. E a tilápia é um peixe de alto valor de mercado, com grande aceitação pelo público, o consumidor. É um peixe de alto sabor, é um peixe de ótimo paladar, não tem espinha no filé e ele agrada rapidamente a todos os consumidores. E tem a grande vantagem de ser um peixe fácil de criar também. Esse é um dos peixes que se trabalha na fábrica de peixe. Praticamente é o mais usado para isso. Já que você falou, Fernando, em peixes com excelente gosto e possibilidade de mercado, além da tilápia, quais são as principais espécies desenvolvidas, cultivadas em Santa Catarina? Bem, as outras espécies mais cultivadas são as carpas, né? As carpas são quatro espécies de carpas que nós temos aqui: a carpa comum, a carpa capim, a carpa cabeça grande e a carpa prateada. Essas são as espécies de carpas que nós temos aqui e tem grande aceitação no mercado, principalmente na região oeste. Uma carpa colocada na brasa é um excelente prato para ser consumido no final de semana com a família. Perfeitamente. Nós agradecemos ao especialista em piscicultura da IPAGRE, Fernando Silveira, do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, o SEDAP. Fernando, muito obrigado pelas suas informações. Agradecemos também vocês terem nos escutado. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.